leve a mal. Não tô aqui pra te dar lição de moral, mas incomoda ver você flutuando como um balão. Tá caminhando a passos largos em direção do mal. Antes que tudo, nem desgraça, eu te chamo. Volta pra casa. Pode crer, irmão, eu vou voltar. Eu preciso voltar. Lembra? Você me conheceu, eu fumava, cheirava, era mais eu. Mas naquele dia você me abordou, falando de Jesus, de todo o seu amor, de como ele sofreu e morreu por mim, que comigo ele iria até o fim, que mudaria minha vida, sararia as feridas, que somente com Jesus eu tinha saída da vida bandida que eu levava, mas que tinha que ser antes de eu parar numa vala. Realmente tu tinha razão, foi só eu crer. Veio a transformação, eu que já armei treta e já meti parada diante de Deus. Eu fiz muita coisa errada, mas tô limpo de tudo, eu não me orgulho de nada. Então, meu irmão, abra o seu coração, tá ligado que a revolta não te leva a nada. Por isso eu insisto contigo. Tudo tem a volta. Aí, meu irmão, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Meu irmão, minha irmã, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Meu irmão, minha irmã, volta pra casa. Tá lembrado quando começou aquele irmão? Me humilhou, não quis saber do que passava no meu coração, me excluiu sem explicação. Está tudo diferente da palavra. Não quero mais saber de nada. Queria ir à praia, jogar futebol, ter direito à diversão como um cara normal, mas não. Diziam que diversão é pecado. Que evangelho é esse? Mais complicado. Mas cara, por que você saiu? O inimigo armou e você caiu. Anda com outras ideias, tá em outro rolé. Tá mal, compadre, dá pena de ver. Quem são aqueles caras e aquelas minas? Eu tô sabendo, tu anda usando cocaína. Teu coração chora, tua alma desmaia, teu espírito implora. Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Tudo tem a volta. Tá ligado, o Senhor tá te esperando. Pode crer, o tempo acabando. Da palavra você se esconde. Na oração quer chegar, mas não consegue. E o diabo diz que tu não vais firmar. Mas Jesus falou que é só voltar. Põe um anel no teu dedo, te dá uma roupa nova, o novilho está assando, a festa pronta. Diferente do irmão da história, nós estamos orando, aguardando sua volta. Perdoa aquele irmão, libera o mesmo pra tua restauração. Vamos curtir uma liberdade no Senhor, mas vamos curtir com consciência, falou? Eu imagino uma festa no céu, pela ovelha encontrada, moeda achada, uma festa. No estilo hip hop, um querubim MC, um arcanjo nos squats, num rap poderoso louvando o Criador. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que no mistério da cruz salvou os seus. O som rolando, os anjos dançando e aqui na terra você voltando. Tudo tem a volta. Tudo tem a volta. Esta pra você que tá afastado por algum motivo, desviado. Tá ligado, o Senhor tá te esperando. Pode crer, o tempo acabando. Sei que você não é feliz com essa vida e sei que você não tem saída. Ou volta pra casa ou vai pro abismo que está sendo puxado por outro abismo. Você decide, a gente insiste. Se você demora, a gente canta. Aí, meu irmão, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Meu irmão, minha irmã, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Meu irmão, minha irmã, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Meu irmão, minha irmã, volta pra casa. Volta pra casa, o pai te chama. Volta pra casa, o pai te espera. Volta pra casa, o pai te chama. Tudo tem a volta.